Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigo, amigo, que nos prestigia, o Disco do Dia de hoje traz o primeiro programa de uma série de dois dedicados ao álbum Samba no Teatro, de Inês Viana. Abrimos com a música Eu e o Meu Amor, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Eu e o meu amor, e o meu amor, e foi-se embora me deixando tanta dor, tanta tristeza no meu pobre coração, e até jurou e foi-se embora para nunca mais voltar. Eu e o meu amor, e o meu amor, e foi-se embora me deixando tanta dor, tanta tristeza no meu pobre coração, e até jurou e foi-se embora para nunca mais voltar. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Inês Viana iniciou sua carreira nos palcos do teatro, nos grandes musicais. O álbum agrega suas duas paixões, o samba e o teatro. Com arranjos distribuídos entre um time de maestros de primeira, como Humberto Araújo, Itamar Assieri, Marcelo Caldi e outros, temos um resultado final muito bem sucedido, com sonoridades variadas e agradáveis. Escute o Forró Bodó de Chiquinha Gonzaga. Forró Bodó da amassada, gostoso como ele só. É tão bom como a cocada, é melhor que o pão de ló. Forró Bodó da amassada, gostoso como ele só. A zona tá estragada, meu Deus, que forró Bodó. Tem guiço, tem feitiço, na garganta faz um nó. Então, seu guarda, o que é isso? Meu Deus, que forró Bodó. Mas então, pelo que vejo, não apanho um frango só. Eu vejo que já não vejo. Ai, meu Deus, que forró Bodó. Um repertório variado e muito bem escolhido, com músicas de Ari Barroso a Eduardo Dusek, passando por Chico Buarque, Francis Raim, Noel Rosa e Paulo César Pinheiro, entre outros. Confira em Pop Pop Popular, de Eduardo Dusek. Sei que vocês vão perguntar se eu sou pop, pop, pop popular. Eu sou do samba, eu levo bem minha muamba. O brasileiro não me engana na hora de popularizar. Vê se não fica a duvidar que eu seja pop, pop, pop popular. Eu tenho cancha, eu sou do bico da laranja. O brasileiro sempre arranja um jeito de popularizar. I love pipoca, I like pipoca. Eu sei que pode a pipoca estourar. Perdi dinheiro, amor e joias e viagens só por ter essa vontade de ser pop popular. Do like pipoca, do love pipoca. Eu sei que pode a pipoca estourar. Perdi dinheiro, amor e joias e viagens só por ter essa vontade de ser pop popular. Tem que ser popular, tem que ser popular, tem que ser popular. Samba e Teatro, de Inês Viana, foi produzido por João Calado, que também toca no disco. Participam também os músicos Roberto Marques, Nando Duarte, Itamar Assieri, Humberto Araújo, Jorge Gomes, entre outros. Ouça o clássico de Chico Buarque, Tem Mais Samba. Tem mais samba no encontro que na espera. Tem mais samba, maldade que a ferida. Tem mais samba no porto que na vela.